mundo sou um peregrino que vou seguindo a minha jornada. Daqui a pouco estarei de partida. A minha casa já está preparada. Busquei poder em vigílias dos montes para o inimigo ser envergonhado. E põe as mãos sobre o irmão doente. O irmão já sente que está curado. Somos soldados fiéis e valentes. Em nossa frente vai um general. Varão de guerra, varão poderoso. O santo fogo vai queimando o mal. Se houver aqui algum soldado fraco, deixando a sua espada de lado, assim diz o general de branco, hoje eu te levanto, esteja preparado. Servos de Deus, estejam em alerta, pra muitas vidas do mundo tirar, dizendo a elas que o caminho é Cristo, que deste mundo nos pode salvar. Poder do céu, ele está nos mandando, a sua obra não pode parar. Da nossa grande missão nessa terra, se a Seara nos espera, vamos trabalhar. Por Jesus Cristo já fui batizado, selado com poder tão precioso. Seu Santo Espírito foi derramado, seu santo fogo é um grande tesouro. E lá no céu já está me esperando, a grande festa já está preparada. O coração está pegando fogo, espero ansioso a sua chegada. O coração está pegando